sente meus cachorrinhos sempre ao meu lado. São meus melhores amiguinhos. Em dias de sol, eles correm pelo quintal. Em dias de chuva, nos abraçamos no sofá sem igual. Cachorrinhos para sempre. Olhos brilhantes, rabos a balançar. Todos os momentos com eles quero estar. Batidos felizes são música para mim. Trilha sonora dos dias, sempre até o fim. Cachorrinhos para sempre, na alegria e na dor. Eles enchem minha vida. Felizes.